Quem deixou de ser aquilo que você um dia imaginou? Se houve algum motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão. Tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão.